Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Muito bem, está começando mais um Fuleiros Popcast do episódio de hoje. Eu tô aqui, de volta, né, pagando de host, porque é praticamente um novo selo do podcast que a gente vai estrear hoje, que é sobre viagens, né, que é sobre morar fora. A gente vai explorar esse mundo fantástico para quem nunca saiu do país. Pra gente explorar esse universo fantástico hoje, eu trago aqui pra gente diretamente de Bahia amanhã, ele, mais uma vez. Que dessa vez não tá em Bahia, né? Dessa vez tá em... Não tô, pai. Tô bem longe de lá. Pode ter certeza. Lucas Vinícius, olha aí. Salve, salve, ouvintes do Fuleiros Pop. Quem diria, nossa, faz tanto tempo que eu não faço isso, que eu não gravo isso. Nossa, que nostalgia, cara, nostalgia. Nostalgia. É praticamente um cameo aparecendo aqui no Fuleiros Pop mais não uma sei, vez. Do nada apareceu vontade de gravar podcast. Falei, Fred, ah, velho, vou gravar um podcast. Uma vez podcaster, sempre podcaster, né? É isso aí. Não, eu tava brisando que aqui, onde eu estou morando agora, eles têm um festival somente pra isso, pra comemorar o festival. É outra realidade mesmo. A gente vai falar sobre isso agora, depois da leitura de feedback. Aqui para mais uma leitura de feedbacks e e-mails. Pra gente aqui ler os recadinhos que vocês têm enviado pra gente. Tá uma fofura essas semanas, cara. Vocês têm nos apoiado bastante, chegando aí na reta final desse ano, de 2019, com todo esse amor, carinho e às vezes ódio de vocês. E pra me acompanhar aqui com essa leitura bem gostosinha desse dia, Ana Dias. E aí, Felipe, como é que você tá? Ah, eu tô naquele pique. É, tá que nem eu nesse pique. Eu tinha tudo sem fazer porra nenhuma, que eu tô desempregada agora. Sou a mais nova desempregada da área. Amém, graças a Deus. Lá tava difícil, né? Puxado. Tava foda. Agora eu tô desempregada, mas eu tô sem fazer nada. Eu passei o dia todo deitado. É bom ficar deitado. O dia todo, principalmente. Assistindo série. É, ai, só isso. Cara. Mas aí, antes da gente entrar aqui pra leitura de feedbacks, eu queria avisar mais uma vez sobre a nossa campanha de doações lá no Apoia-se, cara. Apoia-se, né? .se / fuleiros. Lá você encontra a nossa campanha de doação para que a gente continue produzindo conteúdo e que o nossa primeira meta é pro Fuleiros Cult, para que você tenha um cult por semana fazendo lá as contribuições que são de qualquer valor, mas começa com você doando simplesmente um real, que, mano, o que é um real para você? Não vale uma balinha Frigels hoje em dia, não vale um cigarro picado, é menos que um cafezinho, velho, é menos que uma hora na Lan House. Doe aí, cara, que a gente vai ficar muito grato. E se você doar R$5, o que a gente propõe se fazer? Você vai participar da escolha de pauta, vai participar do grupo e tudo mais, é pra participar das principais decisões e futuramente estará participando também da gravação do cast. E ano que vem a gente já tá aí com a corrida pra gente fazer com mais doações, com novas metas, a canequinha personalizada, mousepad, todos os nossos produtos e conteúdos que a gente já tem aí distribuído desde os nossos sorteios. Então se liga, vai lá, apoia.se/fuleirospop, que você encontra tudo isso, doe. E agora vamos para a leitura aqui que temos aí, Ana Dias, para essa semana. É, temos aqui o feedback da Alessandra Aragão, 25 anos, que mora em São Paulo, SP. Ela fala sobre o podcast que fez só com as meninas e as meninas. A gente fizemos um podcast que a gente tratava sobre sexo e saúde com a doutora Cássia Lorenzetti. E ela começa com o seguinte: cara, eu não sou fã de podcast, mas esse pedi pra ouvir. Realmente é uma negação por parte da sociedade com relação à genitália feminina, mas eu nunca tinha parado pra pensar por esta forma. Vejo mulheres defendendo a não depilação também, mas acho muito difícil ver ginecologistas se envolvendo nestes assuntos, até porque, eu pelo menos, geralmente os ginecologistas são sexo masculino. Bem, pra mim nunca teve essa restrição. Geralmente eu vou no ginecologista sexo feminino mesmo, porque eu me sinto mais confortável. É natural. E outra, eu vou só cortar um pouquinho aqui você rapidinho, porque também se existe, por exemplo, tem muito cara, por exemplo, eu tenho uma namorada, né, namora uma menina, e o cara muitas das vezes não se sente confortável por todo o machismo, ciúmes e toda a babaquice do cara ser consultado por um ginecologista, né, no caso, ginecologista é masculino. Se for uma mulher, fica confortável. Se for um homem e tal, o cara já vai ficar todo atrás e não sei o que. Mas é da mesma forma que existe essa parte do conforto da mulher com a ginecologista, também existe um certo preconceito muito grande da pessoa que já é casada ou tem um namorado, que o cara fica com ciúme criando casozinho com a coisa que é tipo questão de saúde. Então foda. É uma área médica bem complicada para os dois sexos, no geral, assim. É claro que para se sentir confortável é muito melhor, mas passar essa situação do namorado, marido, ficante, seja lá o que for, privar, disso, né? Disso, gente, não faça isso, não, pelo amor de Cristo. O pior é que eu conheço muita gente assim. Não, mas tem mesmo, realmente tem. É. Eu, no meu caso, eu me sinto confortável como a ginecologista mulher mesmo. Então, sim, as ginecologistas, elas nunca me falaram sobre esse caso da não depilação. É, tipo assim, elas não me falaram, tipo, restringir que eu deveria estar sempre depilado. Sim. Na verdade, já ouvi mesmo da ginecologista, que eu já vi além da casa, pra ter falado no podcast, que a depilação mesmo é simplesmente questão estética. Faz mal. Não, mas eu acho que no caso da... Nesse caso, porém, eu só acho, e isso aqui não é mansplain, só acho porque nesse caso da Cássia, que a Cássia, além de ginecologista, também é sexóloga, né? Então, tipo, às vezes só o ginecologista em si, ele pode até ter a portabilidade ou então ter o conhecimento dessa informação. Mas eu acho que não seria o local dele de falar isso. Porém, só acho. Tô falando aqui por cima porque a Cássia, ela não é só gineco obstetra, né? Então ela também é obstetra, também tem a parte de sexologia. Então, tipo assim, ela é uma a Barça dela são livros mais completos. Então, pra ela fica mais fácil, né? E ela tem, tipo, todo o local de fala pra poder esfregar isso. Ó, gente, ó. Eu tenho um diploma, vocês me respeitem. Me respeita aqui, ó. Tô te pegando aqui na sua cara. Da UFG, formada pela Federal. Então, tipo, ela realmente... Eu acho que pode ser bastante isso, saca? Às vezes ela até tem... O ginecologista até tem informação e tal, só que não é o local dele de falar aquilo, então não é especialidade. E às vezes também corre o risco dele falar isso e dar BO, porque, por exemplo, se a pessoa desenvolve, você mesmo citou isso, a questão da foliculite, às vezes ela cai naquele preconceito, tipo, foi culpa do médico, nunca mais vou no ginecologista. Então tem... Eu já vi esse tipo de situação também, que pediram, né, eu acho que foi até ginecologista mulher, pediu pra ela, e a pessoa deu a depilada e tal, só que deu foliculite, ela pensou que era um problema e tudo mais, e nunca mais foi consultar, sendo que devia ser o contrário, que é um caso natural. Sim. E tudo mais, mas nem todo mundo sabe. Mas a partir do momento que ocorreu uma empolação, alguma alergia na área, cara, corre pro médico, consulte o clínico geral, corre, né, cara, cuide, porque essas coisas podem parecer besteira, naturais, mas até o que é natural, vale a pena dar uma olhada pra ver se não tá acima do que, entre aspas, é permitido pelo corpo, ou se tá lesando alguma outra parte também. É chocante ver como, para a sociedade, a mulher deve ser moldada ao gosto do homem apenas para satisfazê-los. Infelizmente, a sexualidade feminina é um tabu. A mulher tem toda a educação voltada para servir o homem. Ela não é criada para si. É um absurdo ver como somos objetos de fetiche masculino, e achei incrível o tema ser abordado de forma despojada, sem mimimi, sem censura, e principalmente como uma profissional, passa muita credibilidade. Isso vocês não têm noção. Nossa, a gente tem noção. Foi muito bom a gente ter a Cássia com a gente, pra estar falando mesmo sobre isso, justamente porque a gente queria ter, além da nossa opinião, a conversa entre eu e as meninas, a gente queria ter mesmo uma pessoa mesmo na área pra estar falando isso, inclusive pra tirar nossas dúvidas também, que a gente tinha muita coisa que a Cássia falou pra gente, diga, que eu não sabia, as meninas também não estavam sabendo, e foi muito bom, e é muito importante passar esse tipo de informação para as meninas que ouvem o nosso podcast. É muito bom falar sobre isso, principalmente que a gente fala de bem sem papas na língua mesmo, né? Às vezes eu me explico um pouquinho pra cá, né? E é isso. Mas é assim mesmo, a gente sempre se expõe e eu sempre me arrependo um pouquinho. Não terminou ainda, gente, peraí. Ah, pensei que você tinha lido tudo. Não, não li tudo, ainda tem aqui. É importante lembrar que, na verdade, o homem gosta do homem. Ele respeita o homem, ele admira o homem. Não somos nada além de passatempo. Então acho importante as mulheres discutirem esse tipo de assunto e compartilharem com o maior número possível. E se você faz os seus exames e se cuida, tudo bem ter pelos e ninguém pode te dizer o contrário. Acho que abordando assuntos importantes assim, vocês conseguem levar informação para uma quantidade bem maior de pessoas que, de repente, assim como eu, nunca parou para pensar que ter excesso de sabonete íntimo poderia fazer mal. Adorei o conteúdo e parabéns. Isso foi uma coisa que eu não sabia também, que a Cássia me falou. Que a Cássia falou do sabonete íntimo, né? Do sabonete. Eu não fazia a mínima ideia, cara. Pra mim funcionava. Tipo assim, não é que funcionava. É, pra mim tinha alguma função real. Não só funcionava. É. Tipo, era algo que era necessário. Em questão de estética, na aceitação do odor da vagina, do odor natural da vagina. Pois. Ai, que ódio. Então, esse foi o texto da Alessandra, que ela mandou pra gente, pra, falando sobre esse podcast, que eu amei esse feedback que ela passou pra gente. Ficou muito bom. Adorei. Sim. Que você tenha gostado. A gente tem recebido uns puta feedback grande ultimamente. Valeu aí, galera, que vocês estão se esforçando. Escreve aí, caralho. Parabéns. É bom que também reflete que a gente tá se esforçando muito pra passar um conteúdo, então a pessoa tá se esforçando muito pra passar um feedback legal E outra, se a pessoa tá escrevendo muito é porque o conteúdo tem muito a ser dito e analisado e tudo mais. Então a gente fica muito feliz que a gente trouxe, fazia tempo que a gente não trazia um podcast mais até científico, podemos dizer assim, né, que abarcasse várias partes da saúde íntima, de questões sociais e tudo mais. A gente tem essas questões sociais, claro, abordadas mais no Fuleiros Cult atualmente, porém a pessoa tem que desprender, assistir o filme, então não é uma coisa tão íntima quanto saúde, sexo, intimidade, gênero e sexualidade e coisas no geral. Tem uma galerinha que não puxa. Mas a gente tá quebrando isso na porrada ultimamente. Então, mais um beijo aí pra Alessandra e pra todo mundo de São Paulo, nosso segundo maior público, o primeiro maior público, não sei, sempre tá uma disputa ferrenha com Goiás e com Curitiba, que o pessoal ouve bastante aí. Beijo pra todos vocês. Obrigado aí a doutora Cássia Lorenzetti. Obrigado a doutora Juliana Rizzo também, que indicou a Cássia aí pra gente. Sim. A Juliana vai estar aparecendo aí na próxima semana. A gente vai gravar com ela aí. Vai ser muito engraçado. Ai, gente, o tema. Tô amando. Eu tô amando esses médicos aqui com a gente, sinceramente. A gente tá virando quase um podcast SUS. E o cast tá muito bom, aproveita e tá aí no Spotify, tá no nosso site, baixa, tem todos os agregadores possíveis, iTunes, Cashbox, Spotify, Deezer, o que você tiver aí, com certeza nós estamos aí. E se não tiver, manda aí o inbox que a gente coloca rapidamente. Então é isso, vamos pro próximo episódio. Beijos. Assim que eu terminei o ensino médio, eu sempre quis ir pro Canadá. Eu sempre quis fazer um intercâmbio, chegar lá no Canadá de alguma forma e conhecer um pouco. Acho que até mesmo por muito do que a gente tem da cultura pop, né? A cultura pop vende muito essa ideia de que é legal. E eu acho que seja realmente legal e tal. Eu sempre quis ir. Eu lembro que eu até juntei um dinheiro em 2008 para 2009, mas não deu. O dinheiro que eu tava juntando não deu pra ir, então eu acabei desistindo de ir. Mas eu sempre fiquei nessa. Como seria morar fora, em outro país? Quais são os perrengues? Quais são os pontos positivos que a gente tem? Então, é isso que a gente vai discutir aqui hoje, nesse episódio. E a primeira pergunta que eu já quero deixar aqui pro Lucas é como é que é o processo para você ir morar fora, né? Desde você tirar o passaporte até você se estabelecer e alugar uma casa. Como é que é esse processo? Como é que foi para tu aí, Lucas? De frente, ele que é podcaster. Vai tomar no cu. Não, cara, acho que tudo partiu da decisão, primeiramente, de querer ter uma experiência de morar fora do país. Isso começou há 3 anos atrás. Eu já tava começando minha carreira de rádio e TV e tal. Eu lembro passando que por tu uns perrengues. Falou isso num dos Metanauta lá. Foi. Inclusive, tava começando ali. E aí, nessa decisão de começar a fazer fazer isso, a primeira coisa foi tirar o passaporte. Porque a primeira intenção de todas era dar um jeitinho brasileiro, que era o quê? Tirar o visto americano e morar no exterior, nos Estados Unidos, e tentar a vida lá. Só que, graças a Deus que não fiz isso, porque se aqui eu, como já estou legalizado, já passo perrengues, imagine se eu tivesse legal. Quem eu iria socorrer? Porque pode-se pensar que não, muito brasileiro quer dar a louca e vir pra fora, mas, cara, as coisas aqui funcionam, e funcionam bem, e assim, jeitinho não dá. Então, a partir do pressuposto, eu tentei tirar o visto americano e não consegui. Já tinha um plano B, que era fazer intercâmbio, que, por assim dizer, se eu não conseguisse morar, que pelo menos uma experiência eu tivesse. Mas o visto americano é difícil assim mesmo, como a gente ouve falar, essa dificuldade, como se você estivesse fazendo um teste para entrar para a NASA, para a Lua, alguma coisa? É isso? Não, na verdade não. Na verdade, tudo parte de quantos laços te prende no Brasil. Vamos lá, se você tem bens, se você tem filha, filho, se você tem mãe ou pai doente ou que você precisa de cuidar, são laços que te mantêm fixos no Brasil e podem ser apresentados na hora lá da imigração. Inclusive, na verdade, até se você tiver uma carteira de trabalho, tiver uma carreira, for um médico, advogado, você consegue muito fácil tirar um visto, né? Até porque esses tipos de pessoas têm uma qualidade de vida razoável no Brasil. Agora, se você for um João Ninguém, pé rapado, pô, tô falando isso porque eles avaliam isso também, porque, né, ninguém é idiota. Se você passa dificuldade no Brasil, você é pobre, você vai juntar todo o dinheiro que você tem, vai dar uma louca e, puf, vazar. Eles vão se ligar. E aí, se eles se ligam, você toma um não bem bonito. E é o que mais ou menos aconteceu comigo. Eu tinha o quê? 20, 23 anos, tinha saído da universidade, acabaram de me formar em rádio e TV, e aí pronto, e aí vamos lá. Vamos fazer o quê? Eles sacaram, não tem trabalho, de carteira assinada, quer viajar, não, como é que ele vai conseguir esse dinheiro? Aí, não, fica, eu gaguejei na hora também, amigão. Gaguejou, já era, e aí, foi horrível a entrevista, foi horrível, experiência horrível. Mas talvez eu tente novamente, mas agora só pra turistar mesmo, que eu nem sei realmente se vale tanto a pena ir pra lá. Então quer dizer que 54 milhões de brasileiros aí nunca vão conhecer os Estados Unidos. Então tá certo, é isso aí. Velho, eu tô dizendo isso, mas é porque a gente pode pensar, não, se você tem um sonho, vai atrás, corre atrás, é verdade. Se você tem um sonho, corre atrás mesmo, porque, cara, pode parecer difícil, mas não é impossível não. E em relação a... Porque assim, você tem que tirar o passaporte, obviamente, mas é uma pergunta ignorante mesmo, porque eu nunca fiz esse processo, então eu estou inclusive representando aqui, de certa forma... A parcela forma, das pessoas que nunca irão pensar em viajar para o exterior. Que de repente nunca pensaram e que se viram de repente numa situação em que precisam e estão completamente sem norte. Quais são os primeiros passos para ir lá e tirar o passaporte? Porque você, como é que é a questão do passaporte? Porque é como tirar a identidade. Você só precisa apresentar antecedentes criminais, carteira de nascimento, né? Certidão de nascimento. Acho que tem o CPF também, carteira de trabalho. Isso, essa solicitação feita na Polícia Federal. Isso, e tudo isso tem que ser apresentado na Polícia Federal ou numa sede do SAC, né? Que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão. Não sei como é nos outros estados o nome, mas no caso do meu estado é assim. Tem alguma restrição quando você vai, tipo, se você já teve algum processo, se você já foi... Não, o que te prende ao Brasil é processo criminal. Tipo, já roubou, matou... Não é muito fácil sair do país assim, entendeu? Assim, acho que cumprindo a pena, não sei. Teria que ter um cara que realmente é especializado nisso, eu não sou. Mas pelo que eu sei, isso te prejudica muito, muito mesmo. Até pra tirar qualquer visto. E em relação a quando você... O processo de você ir pra outro país, no teu caso, eu inicialmente... Achei que era algum tipo de intercâmbio. Como que é o teu processo aí? Aqui no caso não é. Aqui no caso, na Europa, eu estou na Irlanda, né? Em Dublin. O caso aqui na Europa. Olha aí, pô. O caso aqui na Europa é diferente. Aqui tem um Stamp 4, que é uma espécie de visto que te garante uma cidadania europeia não sendo europeu, por assim dizer. Você tem todos os direitos, mas você não é europeu, ok? Você tem tudo. Pode ficar aqui de boa, trabalha, gera dinheiro, né? Tal, e pronto. E é isso aí. Se reproduz porque a gente precisa de gente, e é isso aí. E as pessoas vivem aqui, né? É uma coisa muito, muito natural. Vivem assim, sabe? Por exemplo, não, é porque depende também do Europa, você sair de 150 graus pra você ir pra um país extremamente gelado. É, não, mas na verdade Dublin não é nem tão gelado assim. Aqui quase não neva. Se neva, dura 30 minutos. Então o frio aqui é muito, porque venta muito, é uma ilha. Então, nossa, toda hora a gente tem uma brisa, filha da puta. Fudida, a gente nem vive na costa. E se vivesse, acho que seria mais frio ainda. Mas, velho, o que sobra, o que vem, é horrível. Sem contar que não faz sol. E pra uma pessoa que vivia no verão de Salvador, não ter sol afeta muito você. Eu fico. Toda vez que eu penso em alguma ilustração, em criar alguma paisagem, eu sempre vou em países da Europa. Eu fico imaginando como é pro cara que já vive aí. O cara sai na porta de casa e tem uma paisagem espetacular pra ele. Pronto. É bonito pra caralho. Assim, é bonito pra caralho. Tipo, o que você via em filmes, você consegue ver no rosto das pessoas, no jeito de falar, no inglês, o que você via só em série, o que você só via em livros, ou o que você só ouvia quando começou a pesquisar, porque, assim, se você quer realmente ir pra fora, pra outro lugar, pesquise muito, muito, muito, muito, mas pesquise muito, muito, muito, só pra você ter certeza do norte. Porque o começo é só ir. Desafio maior, acho que é ir. O outro vai ser ficar. e se adaptar. Porque é muito... Pra alguns, não é desesperador de início. Antes de falar sobre a língua, né? Que eu ia falar... que eu vou falar daqui a pouco. Como é que é a tua estadia? Como é que é o teu processo aí? Tu conseguiu um visto de trabalho? Como é que foi? Não. Na Irlanda, você pode pedir o visto de estudante. Que ele te dá então direito... Tecnicamente, tu tá estudando, então, né? Exatamente. Eu estudo em inglês. A Irlanda, com a parceria com o Brasil, ela te dá direito a estudar aqui durante 2 anos, ok? Com direito a férias de... Acho que é dois ou três meses cada. E você pode ter direito a trabalhar 20 horas semanais. Ok? Excelente. Excelente. E aí, pra você conseguir... Você, pequeno gafanhoto, que quer morar fora, ter uma experiência bonitinha. Você pode conseguir através de uma agência de intercâmbio. Ou até mesmo direto com a escola, se você já desenrola bem no inglês. Ou no Google Tradutor, ok? Pesquisar bem, né? Grupo de Facebook, WhatsApp, sei lá, Twitter. Enfim, tem jeitos e maneiras. E aí você pesquisa, procura uma agência boa, né? Eu não vou indicar nenhuma, porque nenhuma me paga para indicá-la, né? Detalhe. Eu posso falar da minha, que eu fim, que faliu recentemente. Eu vou falar sobre isso aqui, né? Que é uma coisa que aconteceu comigo antes de vir pra Irlanda. E aí, enfim. E aí procura, pesquisa bem sobre a empresa e tal. E aí pronto. Pra vir, basicamente, você paga uma escola na Irlanda. E você precisa ter um endereço fixo. Um endereço fixo, que no caso seria uma casa que você vai alugar mensalmente. E pronto, tem desse endereço, acomodação, seguro governamental, que a Irlanda exige, né? Caso você se acidente aqui, né? Pelo menos você tenha um socorro, mesmo que você pague uma fortuna depois, porque que a saúde é privada, né? E a pública que existe é que vai te atender e você já está pagando por isso. Então, enfim, tem um seguro privado que eu até recomendo, é melhor. Nossa, tem tanta coisa. E isso tudo, a agência, né, você depois pesquisando, vai tirar todas as suas dúvidas em relação e pronto. Conseguiu todos os documentos necessários. Pagou a escola, pagou a acomodação, pagou a agência e as passagens, né, porque você precisa das passagens. Vem um grande dia. O grande dia pode ser muito bom, você pode receber a carta da escola, que é o último documento que você precisa. Ele geralmente vem uma semana antes da passagem, ou do dia de embarque, né? E o problema é o seguinte, às vezes ele não vem. Às vezes acontece tanta coisa, tem tantas histórias ruins. Tem gente até que fica plantado no aeroporto, esperando documento sair. E aí é isso. Muito louco, jovem. quantos salários mínimos o indivíduo vai ter que juntar, nesse caso, por exemplo, para a Irlanda, para o cara pegar um visto de estudante aí, passar seus 2 anos, tudo acertadinho mesmo ali, com visto, com seguro governamental, com o PPS, que é um documento que você tem que tirar aqui quando chega. Eu tô falando bem resumidamente porque, assim, são todos esses percalços que você vai passar, no caso aqui da Irlanda, que só posso falar por aqui, que aí você tem que realmente perceber realmente se tem realmente estrutura pra isso, entendeu? Então tudo depende muito da sua agência. A sua agência vai te dar os primeiros passos e o resto é com você, meu amigo. Faça amizades aqui e procure se informar. Mas com certeza ajuda não vai faltar, porque aqui brasileiro costuma se ajudar muito. Muito bem. E chegou aí na Irlanda, como é que foi o processo para arranjar apartamento? É fácil? É difícil? Vocês saíram batendo de porta em porta ou a agência já tinha arranjado já para vocês antes de irem? Pronto, muito boa pergunta. Tem agências que já têm parcerias para casas. E aí quando tem parcerias para as casas, tudo funciona, né? Só que geralmente é mais caro. Então é bom pesquisar por grupos de WhatsApp, por grupos de Facebook que sempre ajudam. E aí você pode, com certeza, achar uma casa até mais barata. As casas no centro são mais caras, são mais velhas, são um pouco destruídas. Então, se você não gosta de muita sujeira, quer uma casa com mais espaço, tem as casas fora do centro, que às vezes são mais novas, né? E também são, às vezes, até mais reformadas. E aí você tem uma casa, mora longe, vai ter que pegar buzu. As coisas aqui fecham cedo, vai já trabalhar um pouco. Tudo depende muito do seu. Como você vai querer seu estilo de vida aqui. Porque aqui você é obrigado a criar um. Não existe um passo repetido. A gente sabe que você tem que trabalhar, estudar e viver. Trabalhar, estudar e viver. Como você vai fazer tudo isso só depende de você, de mais ninguém. Eu leciono inglês pro estado, né? Eu acho que tu já sabe disso. E as pessoas, elas sempre perguntam, né? Como é que eu faço pra falar fluente? E eu sempre digo que, cara, você quer falar fluente de verdade, eu não tenho como eu medir para você. Você vai ter que ter uma experiência imersiva. E você só tem como você fazer isso, você morando realmente em outro país, para você absorver a cultura da língua. E porque a língua, a principal na Irlanda, apesar de que tem a língua irlandesa, é assim que chama, né? É porque, assim, aqui tem a língua irlandesa, né, que é a Irish, que no caso só é falado por 3% da população. E a maioria desse 3%, que é mais ou menos 2,5%, está fora da capital. Então, os maiores. É porque é uma ilha de 5 milhões de habitantes. Fala mais inglês, né? É, você fala mais inglês, você consegue falar inglês, principalmente na capital. Talvez se você for para o interiorzão, tenha dificuldade, porque lá já é um inglês mais arichão, um sotaque que você não vai mais conseguir forte, pegar. Né? Super então, forte, super forte. Então. Então, como é que tem sido, então, a tua evolução aí, que já tem sentido esses meses? Tem tido uma boa evolução no teu inglês? Já tá, cara, se sentindo mais confiante? Assim, como é que eu tá? Sou muito preguiçoso pra estudar, não vou mentir não, esse é meu pecado, ok? Mas assim, eu comecei aqui com pré-intermediário. Já tô no pré-intermediário, já tem uns 6 meses, porque não estudo. Se eu estudasse mesmo, assim, me empenhasse, eu estaria num nível muito maior, no upper. Enfim, não estudando, eu não conseguia passar nenhuma prova. Eu comecei a trabalhar, comecei a melhorar meu inglês. E eu fui melhorando meu inglês, porque lá você é forçado a falar em inglês, não tem escolha. Então eu acabei melhorando meu speaking, assim, a um nível muito, muito alto. Não, e depois, é como no cursinho, né? Que você não é como no cursinho, porque no cursinho você aprende mais a gramática e tal. Eu sofro muito com a gramática, né? Mas o resto, assim, o listening, o speaking, você consegue ter uma noção muito mais, nossa, muito mais ampla. De um jeito Irish, né? Mas, enfim, é o que tem. Geralmente, quando a gente conversa com um americano, é uma delícia, nossa, é perfeito, você entende tudo, entendeu? Aí, não, você pega um inglês de um Irish, ou sei lá, um britânico, dói um pouquinho, mas a gente vai indo, né? Ou pega um sotaque francês, amigo, nossa. É complicado, complicado. E a minha próxima pergunta, ela tem a ver diretamente com essa anterior, que é a questão da língua, né? Em relação ao trabalho, já ter essa fluência facilita para conseguir um trabalho? Sim, ou no próprio trabalho, né? Sim, ó, se você tem zero de inglês, zero, zero, só sabe falar good morning, red, blue e black, sei lá, amigo, é KP. Thank you, né? O pessoal fala. Thank you, sabe? É KP. KP é o que te importa, né? O cara que lava os pratos. status, é o cara correria. Tem muitos kit importers que se tornam grandes chefes aqui da Irlanda e conseguem visto. Então, quem começa de baixo pode crescer e nem imagina o quanto. Então o indivíduo chegando aí já com um inglês um pouco mais aprimorado, vai ter menos dificuldade, então, né? Vai. Se você tem um inglês já médio, você pega um floor staff, um waiter, arrisca um waiter, né? Que aí você já vê que seu inglês já supra. Olha só. Porque o waiter, né? O waiter é o garçom, né? O cara que vai servir as bebidas, vai conseguir, né? Um bartender, tudo depende. Waiter, please. Yeah. E o sotaque é daí é mais, mais puxado, obviamente que vai ser, né? Essa pergunta é uma pergunta meio retórica, mas ele é mais puxado pro inglês americano, aquela coisa do R enrolado, não, waiter, não, ou é aquele inglês mais... Não, na verdade não. Galês, é aquela coisa, né? É um inglês galês, é um inglês muito assim, M-dub, é uma coisa muito para dentro, sabe? Mas é uma coisa muito mais... Então é o waiter mesmo, o waiter. É, uma coisa, waiter, come here. What's the crowd? Coisas assim. Mas, enfim, você vai ver muito What's the Crack aqui. Qualidade de vida. Porque assim, a gente ouve muito na cultura popular, na mídia, né? Na cultura pop, sempre que é Europa, é muito bom. É Europa, é sinônimo de qualidade de vida. É isso mesmo aí. É pro brasileiro que tá estudando, pro imigrante, pro cara de fora. É porque assim. Eu não sei como é pro imigrante, eu posso falar como é pro intercambista ainda, né? É imigrante, quem sabe no futuro. Mas, no caso, velho, pro intercambista de início, que tá acomodado com a vida, que nunca fez correria, nunca lavou um prato, nunca, sei lá, sempre teve tudo na mão. Assim, rapaz, já tem que vir ciente que aqui o pau come, velho. Filho chora e mãe não vê. Mas, literalmente. Porra, literalmente. E, cara, você aprende a viver. Você aprende pra caralho. É, ou é isso, ou é isso. E eu não falo só aprender inglês. Velho, se fosse só aprender inglês aqui, tava bom demais, amigo. Mas tá, vamos lá. Qualidade de vida. Você consegue ter suas coisas, você consegue comprar suas coisas. Comida é barato, produtos de higiene também são baratos, roupas são baratas. Claro, qualidade e preço, aqui pode ter certeza. O que é caro, às vezes compensa muito, mas você pode conseguir também por um valor até mais barato. Mas enfim. E fazendo um paralelo aqui com o Brasil, você recebe um salário mínimo, sei lá, 1.200. Vamos colocar o salário mínimo como 1.200, tá? Eu sei que não é isso, mas vamos estabelecer como sendo 1.200. Ok, 1.200 euros? Em reais, né? Aqui no Brasil, estamos falando do Brasil. Vamos Beleza. Estabelecer o salário mínimo como sendo 1.200. Você recebe 1.200 e você vai comprar uma TV de LED, você vai pagar 1.200 por essa TV. Quer dizer, o Brasil, no Brasil, o salário mínimo, ele é um salário que coloca o pobre em uma condição de subsistência. Você subsiste, você não tem condição de se divertir ou de viver, né? A não ser que você, obviamente, você vai comprar uma TV, por exemplo, de 1.200 em 36 vezes e aí você vai pagar 3 vezes o valor da própria TV, né? E enriquece na loja de juros. Mas como é que é isso aí? O salário mínimo, eu sei que não deve ter salário mínimo, mas o que eles chamam de salário base, alguma coisa do tipo, tá. Corresponde realmente, ele realmente é proporcional aos gastos, ou é essa desproporção que a gente tem aqui no Brasil, e o que o cara ganha só dá pra sobreviver, mal dá na verdade pra sobreviver, né? Como é que vamos é isso lá, aí? Vamos lá, primeiramente aqui tem sim o salário mínimo, né? Acho que ele é 9,80 ou é 9,50, mas eu acho que é provavelmente 9,80 porque deu um aumento. Enfim, esse é o salário mínimo hora, ok? Sendo que um estudante tá aqui okay. Tem que um estudante aqui no máximo pode fazer 20 horas. Faz mais, mas faz 20 horas. E aí ganha em torno de 196 euros por semana, ok? Isso totaliza por mês 784 euros. Euros. E o euro tá quanto, hein? Mais ou menos aí? Bom, se a gente for multiplicar por 4,50, né? Isso dá um total de R$3.528. Tá bom. Né? Se isso o custo, por mês. Se o custo dos serviços dos serviços básicos e o custo da comida, roupa, essas coisas, for proporcional, tá excelente, né? Sim, com certeza. Na verdade, aqui roupa você consegue de 7, 6, 5, 10, 15. No máximo, se você quer pechinchar ou se você quer gastar muito, vai, 50. 50 euros. Uma boa camisa custa 50 euros, um bom casaco custa 50 euros, sapato, roupas, enfim, agora você quer extravasar, tem roupas de marca aqui, que tem produtos baratos, mas também tem muito caros. Então, se você quer extravasar, depende muito da sua qualidade de vida aqui. Mas, 784 euros, atualmente, eu pessoalmente acho que não é o suficiente se você tem um estilo... Não é nem um estilo de vida, se você tem muitas despesas, porque aqui o que nos quebra muito é o aluguel. O aluguel, pra você ter ideia, eu pago um aluguel de 450 euros. Ou seja, eu teria que trabalhar mais ou menos 3 semanas, né, pra pagar esse aluguel, mais ou menos, né? Então, é complicado. E aí você tem que dividir essas 20 horas semanais e conciliar com sua escola, porque você não pode faltar aula. O que te prende aqui como estudante é realmente sua escola, né? É óbvio, né? Você estuda pra isso. Então, se você estuda pra isso, você tem que marcar presença. Senão, o colégio notifica a imigração notifica seu trabalho e você fica até sem trabalhar por causa disso. É foda. Qualidade de vida, então, ela é boa, apesar de que a gente tem aí um pequeno problema imobiliário, né? A questão dos aluguéis continuam sendo caro, tal como no Brasil. Sim, muitos, muito, muito caros. Inclusive, tem muita máfia aqui, em relação a isso, mas a Irlanda tem se preparado muito para receber novos imigrantes e é uma cosmopolita, né? É uma cidade que tem muitas culturas, muitas mesmo. Aqui, os brasileiros não são nem mesmo o maior número de intercambistas e imigrantes que tem aqui. Quem ganha da gente são os indianos. Tem muito indiano aqui, muito chinês também. Tá foda, o negócio é louco. A gente acabou de falar da questão do aluguel e o transporte público. Acontece, é caro, é barato, é como no Brasil que você tem que... O transporte público para estudante é barato, você paga em torno de 20 euros semanais e tem direito, você paga 20 euros semanais, você paga somente, né, de segunda a quinta, né, se for ir de volta, né, e aí de sexta até domingo você consegue fazer de graça, anda de graça. Isso, se você colocar 30 euros, você tem direito ao Luas, né, que é uma espécie de metrô, e o trem, que aqui também tem para os lugares mais afastados do centro. Então, funcionam todos, só que infelizmente só até as 23 horas. 23 horas, depois nada funciona mais aqui. Que e as pessoas é interior aqui do tudo Brasil? É foda. Aí no Brasil 24 horas, aqui não. Aqui é complicado. Nossa, eu imaginei que fosse completamente diferente, né? Principalmente de Dublin. Achei que se ela tivesse 24 horas, você saía pra fazer compra naqueles lojas de conveniência. Aqui não é a América. Não é a América. Mas, inclusive, sim, tem sim mercados 24 horas, que são os mini mercadinhos, são até um pouco mais caros do que os supermercados, né? São as lojas de conveniência, assim, né, que a gente pode chamar, que tem todo tipo de coisa, produto de higiene. É como se fosse, sabe, um posto de gasolina, não tem aqueles lugares de posto de gasolina que vende de tudo? Sim. Então, aqui tem esses lugares também assim. Aqui tem esses lugares, mas não tem um posto. Tem até posto de gasolina aqui, óbvio, né? Mas nesses lugares são mais ou menos assim. A relação, então, do transporte público é boa. Então nós temos o quê? Nós temos um bom transporte público, nós temos uma boa qualidade de vida no que diz respeito a comprar coisas básicas, como roupa. E em relação ao alimento, que tu falou que também não custa caro. Mas e em relação agora à saúde? Porque tem essa questão de já entrar no plano, né? Em que você vai estabelecer, tu citou lá no início. Mas e se o indivíduo, pro cidadão irlandês, ele quebra o dedo? E aí, é como nos Estados Unidos, ele vai ter que vender a casa pra fazer, colocar o dedo de volta no lugar? Como é que é isso? Rapaz, eu não sei muito bem os preços das pessoas que são realmente europeus e tal. Até tem cidadãos italianos aqui que nasceram no Brasil e tiraram o passaporte e tal. Mas, cara, vamos lá, só pra você entrar, na entrada no hospital é 300 euros, ok? Isso se ele nem perguntar qual é o seu seguro. Se for privado, depois pode até ser... Vão cobrir todos os custos. Mas se não for, já é 300 euros. E aí, amigo, é complicado. Até você conseguir recuperar esse dinheiro, porque você tem o seguro governamental ou não. Ai, ai, cara. Então tem que torcer, então pra não ir pro hospital. Se cuidar o máximo possível. Porque aqui, por ter um clima diferente, você vai acabar ficando doente, vai dar umas escorregadinhas quando o chão estiver congelado, né? Vamos, né, pegar leve e não se arriscar muito. Quando ficar bêbado, não tentar tontear muito, não cair muito no lugar. It's not a place for old people. É, então... ironicamente, aqui é um lugar onde tem muito, muito, muito, muito velho. Nossa. Muita gente velha. E não tem. Morre, que é isso? Eu... Não morre, não morre, né? O chá, toma tanto chá, fica conservado. É o Highlander veio daí, eu acho. É, a Irlanda é uma mistura de várias aldeias, de vários vikings, né? Aqui foram uns últimos lugares que os vikings invadiram, eu acho. Tinha aborígenes, tinha de tudo aqui. É uma loucura. Depois vieram os ingleses, né? E aí, Esses arrombados, fuderam aqui com a Irlanda. Alguns ainda são a favor deles, né? Estão na Irlanda do Norte. O país foi separado assim, né? E aí é isso aí, amigo. A gente vive aqui e a ira às vezes protesta, não gosta muito das coisas, enfim... É um país conturbado, com uma história meio muito conturbada, passou por fome. Inclusive, era um país super pobre nos anos 90, então eles estão tendo agora só os seus dias de glória, né? Depois de 20 anos. Então, os mais velhos são os que mais se lembram dos momentos, né, de terror que passaram aqui, né? Inclusive, aqui foi aqui tem muita coisa que nasceu e que ninguém se dá conta. Foi aqui que nasceu o Halloween, acho que foi aqui o verdadeiro Halloween, né? Halloween pagão mesmo, né, das criaturas demoníacas e etc, veio daqui dos bruxas, aqui tem muitas bruxas, eu tenho certeza, vampiros aqui, você vê que as lendas aqui até pra alienígenas aqui, o barato é louco, velho, aqui tem muita história, muita lenda, muitas coisas assim que... aqui é um lugar energizado, pivete. É um país riquíssimo, né? Não, a cultura aqui é maravilhosa. A música daqui é boa, né? Vem de origem celta. E, velho, muito bom. Claro que eu trabalho num pub, então eles já cantam mais uma música mais antiga e tal, mas sempre puxa uma sardinha pra os cantores daqui, né? Os cantores que fazem a cena aqui, que aqui eles valorizam a arte. Diferente de outros lugares, né, que a gente conhece, né? Mas aqui valorizam muito a arte, valorizam muito a cultura, muito, demais. Você quer dizer que eu, como artista, me daria melhor, então? Eu teria alguma chance de... Rapaz, não há dúvida. Muitos DJs, muitos tatuadores, muitos músicos, muitos artistas plásticos vêm pra cá. E vêm pra cá ou pra morar, pra trabalhar, pra viver da arte, pra conhecer, pra ter uma mudança de vida. Por isso que eles voltam pro Brasil mais iluminados até, vamos dizer assim. Então... A arte no Brasil, ela tá sofrendo perseguição, na verdade. A arte no geral, a cultura no geral, né, Brasil? Então, antes que alguém diga que, nossa, você está glamourizando a Europa como algo perfeito, mas realmente conhecer o mundo lá fora já ilumina. Com certeza. Porque você, na verdade, tem um outro ponto de vista. E aí, dependendo do ponto de vista, você enxerga até o inverso, tá ligado? Então, é muito louco isso. É muito louco você poder ter uma visão mais abrangente das coisas. Já chegando aqui nas nossas últimas perguntas, né? Em relação ao serviço de internet, né? Como é que é? Aquela coisa que a gente sempre ouve falar? Corresponde realmente ao mito da internet de alta velocidade que se tem aí na Europa, de que para essas bandas aí do outro lado do oceano a gente tem um super internet, realmente é muito bom o serviço de internet, como é que é isso? Cara, que eles investem, acho que isso acontece mais em Londres, em Barcelona, Amsterdã, mas assim, eles investem muito em mídias sociais para divulgar os artistas aqui e, cara, funciona, principalmente para tatuador, para DJ, aqui tem DJ que estuda inglês e vai tocar dia de sexta e sábado, ganha 900, 800 euros por noite. E tá bom demais, amigo. Tá bom de... Às vezes, assim, de início não, né? Mas se você já for conceituadozinho, cara, seu canal é aqui. E depois pode ir pra outro país. Sei lá, só trabalhar, turistar. Enfim, o mundo é seu. Tendo inglês, acho que o mundo é seu. Acho que é a porta de entrada pra tudo. Eu acho que a Irlanda, como um país pra intercambista, é um verdadeiro trampolim pra outras coisas. Tanto pra coisas internas quanto externas, pro seu futuro em geral. Pô, esses dias os meus alunos perguntaram, e me fizeram uma pergunta, por que que nós estudamos inglês aqui no Brasil e por que que os Estados Unidos não estudam português? E eu tentei explicar, mas eu não tive palavras. Não consegui, infelizmente, fiquei... É uma grande... grande ironia isso, já que Bolsonaro, ele presta, de certa forma, uma ovação imensa pelos Estados Unidos, mas só como forma de entretenimento e de um exemplo de nação, ok? Tá, então vamos fazer com que nós possamos também dar o nosso melhor e mostrar pra eles. Eu acho que o Brasil precisa, de certa forma, mostrar como é o Brasil, como é o brasileiro para os Estados Unidos. Acho que seria também algo relevante. Acho que seria algo que, de certa forma, realmente faria sentido. Eu não sei até que ponto a influência dos Estados Unidos é benéfica pro Brasil, mas eu sei que já é uma política muito exploratória, né, de certa forma, até porque o Brasil não vai dizer não pros Estados Unidos, né, não vai. Né? Só se quiser procurar uma guerra. Ou até mesmo uma tirania, né? Seria uma guerra econômica. Como o Brasil, ele tem proporções continentais, então ele consegue sair de qualquer coisa assim. No mínimo com a barriga, né? Arrastando, né? Então ele consegue, né? Porque o brasileiro, ele tem um... É um povo trabalhador pra caralho, velho. Aqui você vê que brasileiro trabalha pra caralho! Pra caralho. O brasileiro se descobre, então. Sabendo o quê? Amigão, se a gente souber o que tem que fazer, a gente faz e faz ainda melhor, velho. Bota fé. Mas e em relação a essa coisa do paralelo que a gente sempre faz entre o brasileiro e entre o europeu? O brasileiro, ele toma banho, principalmente pra gente que é aqui do Nordeste. Aqui, né? A galera fede. Fede pra caralho. É branco, né? Aqui tem muito branco racista, aqui tem um racismo. O racismo aqui é um racismo americano, né? Não sei. Mas não, é uma coisa assim, eles aceitam bem. Olhou pra cara, é loiro, tem olho verde. Falou com sotaque? Racismo. Porque tem aquela coisa, né, do cara, o brasileiro de olho verde achar que ele vai chegar em outro país e ele vai passar de boa, como... Não, nem fudendo. Então... Nem fudendo. Você é brasileiro, foda-se. Claro, tem umas meninas aqui, meninos, que se parecem até muito gringos mesmo e tal, mas, tem um sotaquezinho português, pai. Welcome to the... I'm from the Brazil. From the Brazil. Cerveja, cachaça. I would like to have a beer, please. Can I have a beer, please? Não, can I have a não. Ninguém que tem inglês assim bom já começa com can I have. Não. I have a can I be? Que é aquela sonorização bem vogalizada que tem na língua portuguesa. Exactly. E aí o cara já mata na hora que ela já sabe. Esse aí ou é indiano ou é brasileiro. Ou é brasileiro, vixe. Mas calma, pera lá. Tem outros sotaques também que são insuportáveis. O nosso é até muito fácil de entender. Amigão, pega um espanhol. Nossa. Pega um argentino pra falar. Pega um Irish pra falar com você. Você tendo inglês, nossa, assim, um inglês precário, você não entende, você não consegue. Ah, mas, só ralar, estudar. Dar um improvement no listening, falar qualquer coisa todo dia, conversar. Véi, chance pra falar inglês, nunca perca a oportunidade. Você vai errar pra caralho, mas eles erram também. Ou você acha que não? Você não acha porque você não entende, caralho. Mas eles erram também entre eles. Eles não conseguem se entender entre eles. É como a nossa língua. Tal qual em português, obviamente. Tal qual em português, sabe? É a mesma coisa. E é bonito isso porque a gente vê a cultura na língua. O jeito deles falarem. O jeito deles falarem inglês. O jeito deles falarem Irish, né? O jeito de eles se comunicarem com brasileiros. Porque assim, quando eles falam inglês com a gente, quando a gente pega já uma noção bem grande. Agora eu sou intermediário no inglês. Já pro Upper, né? Só falta fazer o teste. E aí quando a gente conversa em inglês, eu com eles é um jeito. Eles com eles, eles falando é muito rápido. Sabe? A comunicação deles flui. As palavras saem da boca tão natural que você fica assustado. Nossa! Mas eu fico pensando, porra, se fosse pensando, comigo eu tava perdido. Se fosse comigo eu tava fudido. Que eu ia falar, what? What, man? What do you mean, man? What the heck you just say, motherfucker? E aí tá, né? E você fica nessa. Beleza, mas tá entendendo. E isso aí pra ter relacionamento com pessoas, não só com amigos, pra namorar, pra até pra transar, velho. Inglês é importante. Ah, e é tudo em inglês, então. E é tudo em inglês, amigão. Tudo em inglês. E tem horas que você brisa assim, caralho. Você brisa assim, caralho, eu tô aqui agora bebendo só com Irish ou com espanhol, com mexicano. E eu tenho que falar inglês, amigo. Aqui, se eu quiser, tem comunicação, mas só em inglês. Sabe? É um desafio, é uma coisa nova e interessante a cada dia. Porque de qualquer forma você aprende. E de qualquer forma você vive isso, de qualquer forma você interage, você curte, você ganha dinheiro, rala, feito um condenado e condenada, mas vale a pena. E ainda, de sobra, se salvar dinheiro, como já tá salvando pra vir, se você aprende a economizar pra caralho, muito. Você vira um economista. Você vira um economista e ainda é especialista na bolsa de valores pra avaliar o euro diariamente. É, amigo, porque você tem que comprar euro, né? Lógico. E aí, se salvar dinheiro, de bônus ainda, pode conhecer todos os países da Europa, porque você tem livre acesso, por ser estudante, na Irlanda. Olha que maravilha. Espetacular. Né? Muito a parte mais legal disso, assim, uma das partes mais legais é você poder voltar para o Brasil e trazer consigo essa experiência no currículo, né? Da vivência fora, da língua, né? Você já pode... Posso te dizer, Fred, que o Lucas que você conheceu podcasts passados, né? Vamos dizer assim, né? Porque seu público nunca talvez tenha se lembrado de mim, ou se lembra de mim... Desculpa. É só ir ver o episódio de Friendzone lá, que vocês vão ver o Lucas do passado. Mas eu acho que o Lucas que eu era, eu não sou mais não, cara. Não tem chance de eu ser. Não tem, porque todas as coisas que eu vivi aqui, que ainda vou viver, que pretendo viver, são tão incríveis e ao mesmo tempo me ensinam tanto que eu falo, não, cara. Se eu for voltar pro Brasil, vai ter que ser diferente de qualquer jeito. Se eu voltar, né? Não sei ainda. tenho meus percalços aqui. É uma decisão pra cara. Até porque assim. Posso te contar que quase cheguei perto de pegar uma depressão aqui, coisa de saudade, de querer voltar pra casa. E tem dia que não, nem fudendo que eu volto pro Brasil, foda-se, eu vou ficar aqui. Até mesmo ilegal, e tem dia não, velho. Ah, não aguento mais, eu preciso ir embora. E todo dia. Isso mexe com o seu psicológico, você começa a valorizar as coisas que tinha e dar valor às coisas que tem. Você começa a ser mais organizado, você tem que aprender a cozinhar, tem que aprender a conversar, tem que aprender a... Hoje eu tava conversando até com minha prima, e ela me perguntou, e aí, primo, como é que é morar aí? Eu falei, velho, agora eu te respeito muito porque você foi morar sozinha mais cedo do que eu. E, nossa, o que você deve ter passado e o que eu tô passando agora, caralho, eu te respeito muito. Respeito cada pessoa que toma essa decisão, mesmo que seja ainda no Brasil. Vocês são corajosos pra caralho, velho. Porque pagar conta, gerenciar a sua vida... Amigo, não pense você que você vai acordar de manhã, vai ter café pronto pra você não. Não, amigão. É você que vai ter que levantar, lavadas, bonitinho. Né? Roupa lavada? Tudo bem, aqui tem máquina. E quem é que vai botar roupa? Quem é que vai tirar roupa? Primeiro, a coisa mais cruel, quem é que vai dobrar roupa? Quem é que vai? É você, amigão e amigona. Tá viajando, né? Pras meninas, menina aqui, passam sufoquinhos, viu? Mulher sofre, né, velho? É um negócio foda. Cara, existe sim indiano que cheira bem e que é comportado. Existe sim espanhol super gente boa. Tem um amigo muito gente boa lá do Uruguai, filho da puta, maconheiro, muito brother. Tem amigos Irish aqui, tem amigos, sei lá, do México, sabe? Do Chile, cara, do Brasil também, por que não? E, cara, são pessoas maravilhosas. E, assim, a gente brinca aqui falando, eles têm fama disso, de aquilo ou outro, mas quando você realmente conhece pessoas legais, você vê que, independente da língua, sim, existe muito filho da puta, mas existe muita gente boa também. Então, é uma das coisas que eu aprendi aqui que eu não deixo de passar. Quando você conhece realmente as pessoas, você vê que independente da língua, é o caráter que... E quando você consegue traduzir, sabe? É que importa. É foda isso. Muito foda. Excelente. Recomenda a viagem? Recomenda essa experiência mesmo? Assina embaixo? Cara... Sim. Não é pra qualquer um. Eu não falo nem em relação a dinheiro. Não, longe disso. Acho que qualquer pessoa que tem uma visão de futuro e que deseja melhorar a sua vida internamente, pessoalmente, com educação e tal, você pode fazer pós-graduação, enfim. você pode melhorar muito seu interpessoal, seu marketing pessoal, né? Aqui a gente trabalha, você trabalha muito isso aqui. Não é pra qualquer um, mas quem vem, quem quer, consegue. Recomendo sim, vai mudar sua vida, não tá mudando a minha. E mesmo que você ache que talvez não consiga cumprir 8 meses, nem renovar e tal, só de você ter tentado, amigo, e ter pisado aqui, pode se considerar um vencedor. Porque é difícil, mas vale a pena. Então é só se preparar, né? Se preparar bem, preparar o bolso, se preparar psicologicamente e não esquecer do pregador de roupa, né? É, nossa, você é um merda, você é um merda, Fred. Você é um cara que eu tenho fé em você, cara. Você vai vencer na vida. Você vai um dia. Pra que uma piada melhor que essa, hein? Vai desculpando aí, devia ter marcado com você mais tarde, né? Esse tanto de interrupções aí. Sem problema, no problems. Ok. Nossa, agora eu posso. Agora eu posso falar alto, posso falar o que eu quiser. Vamos lá, qual foi a pergunta mesmo? Uhum, ok. É melhor no caso voltar do começo. Pera aí que o povo aqui quer dormir. Não, quer não. Tá vendo isso? Morar com 7 pessoas é assim. Vamos lá. qual foi a pergunta? Ah, sim. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui.